Uma equipe policial da RPA, Rádio Patrulha Auto, estava circulando pela Nelson da Cunha Júnior, região ali da Vila Pérola, por volta de meia-noite. Policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta. E como nestas situações todo cuidado é pouco, os policiais passaram a observar mais de perto o ciclomotor. Ao perceberem-se observados, os indivíduos que estavam na motocicleta aumentaram a suspeita quando o garupa dispensou da motocicleta alguns objetos. Foi realizada a abordagem e, posteriormente, retornado ao local onde os indivíduos haviam dispensado. Lá, os policiais encontraram cocaína. Diante disso, o carona assumiu a propriedade do entorpecente e foi encaminhado, juntamente com os 7 invólucros daquele entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil, onde ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. O cidadão preso alegou que o material apreendido era para consumo próprio e que ele não vendia, e sim tinha acabado de comprar, porém não quis dizer onde. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.